Já tô arrumada pra sair. Outra sexta-feira que finge o costume. Que tô feliz sem ti. Um copo de bebida, maquiagem de uma mulher infeliz. E os stories que supostamente tô com alguém. É a cena de um crime que eu nem cometi. A verdade é que só a garrafa usa minha boca. Eu não consigo me despir com outro. Depois de você ninguém me viu sem roupa. A verdade é que não há sexta-feira que resolva. É impossível ser de outra pessoa. Até tentei te arrancar de mim a força, mas vi que não foi a melhor escolha. Sexta-feira aqui.